Portal do Arrocha. Nas asas da saudade, eu deixei a liberdade ir embora. Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Pelas curvas da paixão, eu deixei meu coração cair fora. Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Revirei os quatro cantos, procurando seus encantos que o vento levou. Só ficou água de pranto e a dor em cada canto que o vento soprou. Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Restam as marcas do batom sobre a cortina e o seu maiô à beira da piscina e a nossa toalha sob o sol. Restam a sua imagem nua no chuveiro, meu coração que sofre o tempo inteiro e o cheiro do seu corpo em meu lençol. Alex e Camargo, paixão em dose dupla. Revirei os quatro cantos, procurando seus encantos que o vento levou. Só ficou água de pranto e a dor em cada canto que a gente se amou. Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Restam as marcas do batom sobre a cortina e o seu maiô à beira da piscina e a nossa toalha sobre o sol. Restam a sua imagem nua no chuveiro, meu coração que sofre o tempo inteiro e o cheiro do seu corpo em meu lençol. Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora?